Salmos 111, capítulo 75, diz o meu nome. A nossa viagem de regresso a Fraser Ridge foi muito mais rápida do que a viagem para Elements, apesar do regresso ser montanha acima. Estávamos em final de maio e os pés de milho estavam altos e verdes nos campos em redor de Hillsboro, lançando pólen dourado ao vento. Os grãos já teriam brotado nas montanhas e as crias já estariam a nascer, bezerros, potros e cabritos, a precisar de proteção contra lobos, ursos e raposas. A companhia de milícia debandara imediatamente após o governador os ter libertado das funções, os seus elementos dispersando-se, com pressa de voltar para as suas quintas e lavouras. Em consequência, era um grupo bastante mais pequeno que estava a regressar. Apenas duas carroças. Alguns dos homens que viviam perto de Ridge tinham preferido viajar connosco, assim como os dois rapazes Findlay, uma vez que iríamos passar pela casa da mãe deles no nosso caminho. Lancei um olhar dissimulado aos Findlay, que ajudavam a descarregar a carroça e a montar o acampamento para a noite. Bons rapazes, apesar de sossegados, tinham respeito e uma certa reverência por Jamie, mas tinham desenvolvido uma noção peculiar de fidelidade a Roger durante o percurso da nossa curta campanha, e essa estranha lealdade continuara, mesmo depois da dispersão da milícia. Foram os dois visitar Roger em Hillsboro, contorcendo os dedos descalços envergonhadamente nos tapetes turcos de Phoebe Sherston. Ruborizados e eles próprios quase sem fala, tinham presenteado Roger com três maçãs ainda verdes, obviamente roubadas de algum pomar no caminho. Ele sorrira-lhes francamente em agradecimento. Pegara numa das maçãs e dera uma heroica dentada antes que eu o pudesse impedir. Ele não engolia nada além de sopa há uma semana e quase morreu engasgado. Mesmo assim, conseguiu engolir, arquejando e sufocando, e os três ficaram sentados a rir uns para os outros sem dizer nenhuma palavra, com os olhos marejados de lágrimas. Durante a viagem, os Findlay geralmente podiam ser encontrados, algures, perto de Roger, sempre atentos, saltando para o ajudar com qualquer coisa que ele não conseguisse fazer, com as mãos magoadas. Jamie contara-me sobre o tio deles, Ian Moore. Obviamente, eles tinham uma grande experiência em prever necessidades não declaradas. Jovem e forte, Roger tinha sarado rapidamente e as fraturas não eram muito graves. Mas duas semanas era pouco tempo para se sararem ossos partidos. Eu teria preferido mantê-lo com ligaduras durante mais uma semana, mas ele estava obviamente impaciente com as restrições. No dia anterior eu tinha-lhe relutantemente retirado as talas dos dedos, advertindo-o para que tivesse cuidado. Não te atrevas, disse eu agora, agarrando-lhe no braço, quando ele o estendeu para tirar da carroça uma das pesadas sacas de mantimentos. Ele olhou para mim com uma das sobrancelhas erguidas, depois encolheu os ombros bem-humorados e recuou, deixando Hugh Findlay tirar a saca e levá-la. Roger apontou para o anel de pedras que Ian Findlay estava a arrumar para a fogueira, depois para o bosque. Podia ir buscar a lenha? Claro que não, declarei firmemente. Fez uma mímica, como se estivesse a beber e ergueu as sobrancelhas. Ir buscar água? Não, disse eu. Um balde pode escorregar e... Olhei em redor, tentando pensar em alguma coisa que ele pudesse fazer em segurança. Mas todas as tarefas de um acampamento envolviam trabalho pesado. Ao mesmo tempo, eu sabia como ele achava irritante ficar a olhar, sentindo-se inútil. Estava cansado de ser tratado como um inválido, E eu podia ver-lhe o brilho de uma rebelião incipiente nos olhos. Mais um não, e ele provavelmente iria tentar levantar a carroça, só para me contrariar. Ele consegue escrever, Sassenach? Jamie parara junto à carroça e notara o impasse em andamento. Escrever? Escrever o quê? Perguntei, surpreendida. Mas ele já passava por mim, tirando da carroça a gasta escrivaninha portátil que carregava quando viajava. Cartas de amor? Sugeriu Jamie, rindo-se para mim. Ou sonetos, talvez. Atirou a mesa na direção de Roger, que a agarrou perfeitamente nos braços, mesmo quando dei um grito de protesto. Mas talvez, antes de compores um épico em honra de William Tryon, Roger Mack, poderias presentear-me com a história de como o nosso parente comum tentou assassinar-te. Está bem? Roger parou, completamente imóvel por um momento, agarrado à mesa. Em seguida, esboçou um sorriso torto para Jamie e anuiu com a cabeça lentamente. Começou quando o acampamento estava a ser montado. Parou para jantar e depois retomou a sua tarefa. Era um trabalho cansativo e muito lento. As fraturas estavam quase curadas, mas as suas mãos estavam muito enrijecidas, doridas e desajeitadas. Ele deixara a pena cair uma dúzia de vezes. Só de o observar, sentia as próprias articulações dos meus dedos a doerem. Ai, podes parar com isso? Ergui os olhos da panela que areava com um punhado de areia e erva e deparei-me com Brianna atracada num combate mortal com o filho, arqueado para trás como um arco por cima do seu braço, a dar pontapés, esperneando e fazendo um grande escabeche que faz com que quaisquer pais dedicados pensassem em infanticídio. Vi os ombros de Roger erguerem-se na direção das orelhas, com algazarra. Mas ele continuou teimosamente a escrever. O que é que se passa contigo? Perguntou Bree, mal-humorada. Ela ajoelhou-se e conseguiu colocar Jamie, parcialmente sentado, evidentemente tentando deitá-lo para que ela lhe pudesse trocar a fralda para a noite. A fralda em questão estava realmente a necessitar de atenção, pois estava molhada, suja e pendurada a meio das pernas do rapazito. Jem, tendo dormido a maior parte da tarde na carroça, acordara aturdido com o sol, rabugento e sem nenhuma disposição para brincadeiras, quanto mais para que lhe mudassem a fralda e o pusessem a dormir. Talvez ele ainda não esteja cansado, sugeri. Mas ele já comeu, não já? Essa era uma pergunta retórica. O rosto de Jamie estava lambuzado de papas de aveia e ele tinha migalhas de torrada com ovo nos cabelos. Já. Bree passou a mão pelo cabelo que estava mais limpo, mas não menos desgrenhado. Jamie não era o único rabugento na família Mackenzie. Talvez ele não esteja cansado, mas eu estou. E estava. Caminhar ao lado da carroça a maior parte do dia, para poupar os cavalos nos trechos mais íngremes. Eu também. Por que é que não o deixas aqui e te vais lavar? Sugeri-lhe, nobremente reprimindo um bocejo. Peguei numa grande colher de pau e sacudia sedutoramente para Jem, que oscilava para a frente e para trás de gatas, a choramingar com horríveis sonidos. Vendo a colher, parou de choramingar, mas agachou-se no mesmo lugar, fitando-me com desconfiança. Acrescentei uma caneca de estanho vazia à isca, colocando os objetos perto dele no chão. Foi o suficiente. Ele rolou sobre o rabo com um barulho molhado, pegou na colher com as duas mãos e começou a bater na caneca, como se quisesse enterrá-la na terra. Bree lançou-me um olhar de profunda gratidão. Levantou-se com dificuldade e desapareceu no bosque, descendo a margem para o riacho. Uma rápida ablução em água fria, cercada pela floresta escura, Não era exatamente a fuga sibarita que um perfumado banho de espuma, à luz das velas, poderia ser. Mas fuga era a palavra de ordem ali. Um pouco de solidão fazia milagres a uma mãe, como eu sabia por experiência própria. E se a limpeza não fosse exatamente uma perfeição, ter os pés, o rosto e as mãos limpos definitivamente melhorava a aparência de qualquer pessoa no universo, particularmente após um dia de suor, imundície e fraldas sujas. Examinei as minhas mãos com ar crítico. Entre conduzir cavalos, acender fogueiras, cozinhar e arear panelas, a minha aparência também precisava de uma melhoria. Mesmo assim, a água não era o único líquido capaz de melhorar o ânimo de alguém. Jamie estendeu o braço por cima do meu ombro, colocou um copo de uma bebida qualquer nas minhas mãos e sentou-se ao meu lado, também com um copo na mão. Slainte, Monigiandon, disse ele docemente, sorrindo-me, enquanto erguia o seu copo numa saudação. Fechei os olhos, inalando os vapores fragrantes. É correto dizer Slainte, mesmo quando não estejas a beber whisky? O líquido no copo era vinho, e bastante bom, rústico, mas com um sabor macio e agradável, aromático, lembrando sol e folhas de parreira. Não vejo por que não, disse Jamie, logicamente. Afinal, é apenas para te desejar saúde. É verdade, mas saúde pode ser um brinde mais no sentido prático do que no figurado, pelo menos com alguns whiskies. Que esperas que a pessoa a quem estás a brindar sobreviva à experiência de tomar a bebida, quero eu dizer. Ele riu-se, os olhos enrugando-se divertidos. Ainda não matei ninguém com o meu whisky, Sassenach. Eu não me referi ao teu whisky, assegurei-lhe, fazendo uma pausa para outro gole. Isto é bom. Estava a pensar naqueles três milicianos do regimento do Coronel Ash. Os três tinham sido encontrados completamente cegos de bebida, num caso literalmente cego, por uma sentinela, depois de terem esvaziado uma garrafa de um suposto whisky, obtido só Deus sabe de onde. Como a companhia de Ash não tinha cirurgião e estávamos acampados ao lado deles, eu fora chamada à meio da noite para tratar do assunto da melhor maneira possível. Os três homens sobreviveram, mas um deles perdera a visão de um dos olhos e outro, obviamente, tivera um pequeno dano cerebral, embora particularmente eu tivesse as minhas dúvidas sobre o seu grau de inteligência mesmo antes de beber. Jamie encolheu os ombros. A embriaguez era um facto simples da vida e a má destilação era outro. Siga a céu, a Quisley, chamou ele, vendo Jamie, que perdera o interesse na colher e na caneca e gatinhava na direção da cafeteira, que fora deixada entre as pedras do círculo da fogueira para se manter quente. Jamie ignorou as advertências, mas foi resgatado do perigo por Tom Findlay, que o agarrou primorosamente pela cintura e o entregou a espernear a Jamie. Senta-te, disse-lhe Jamie com firmeza, e sem esperar por uma resposta, sentou a criança no chão e entregou-lhe a sua bola de pano. Jamie agarrou-a, olhando maliciosamente do avô para a fogueira. Atira isto para a fogueira, Quisley, e eu dou-te uma palmada, informou-o Jamie amistosamente. Jamie franziu a testa e fez beicinho, o lábio inferior a tremer dramaticamente, mas não atirou a bola para a fogueira. A Quisley? Repeti eu, tentando pronunciar. Essa é nova. O que é que significa? Jamie esfregou a cana do nariz com um dedo pensativo. Significa meu sangue? Pensei que isso fosse mofuil. Sim, é. Mas isso é sangue como o que escorre quando tu te feres. A Aquisla é mais como, oh, tu em cujas veias corre o meu próprio sangue. Só dizemos isto a uma criança, na maior parte das vezes, de quem se é parente, é claro. Que lindo! Pousei o meu copo vazio no chão e encostei-me ao ombro de Jamie. Ainda me sentia exausta, mas a magia do vinho relaxara as extremidades ásperas do cansaço, deixando-me agradavelmente zonza. Chamarias assim ao Germain ou à Joan? Ou é muito literal, à Quisley? Estaria mais inclinado a chamar ao Germain, un petit émerdeur, disse ele achando graça. Mas Joan, sim, eu chamaria à pequena Joan, à Quisley. É sangue do coração, sabes? Não apenas do corpo. Jamie deixara a bola de pano cair no chão e fitava boquiaberto e fascinado os pirilampos que tinham começado a piscar na erva conforme escurecia. Com o estômago saciado e um fresco repouso ao alcance, todos começavam a sentir os efeitos calmantes do cair da noite. Os homens esparramavam-se na erva por baixo de um plátano, passando a garrafa de vinho de mão em mão e conversando à maneira tranquila, despreocupada, de homens que se conhecem bem. Os rapazes Findlay estavam na pista das carroças, sendo esse o único espaço realmente livre, atirando algo de um para o outro, errando quase todas as jogadas com a crescente escuridão e trocando insultos cordiais. Houve um ruidoso restolhar de arbustos do outro lado da fogueira e Brienne surgiu, parecendo molhada, mas muito mais alegre. Parou junto a Roger, pousando-lhe a mão ao de leve nas costas, e olhou por cima do seu ombro para o que ele escrevia. Ele ergueu os olhos para ela, encolhendo os ombros com resignação. Pegou nas páginas terminadas da sua obra e entregou-lhas. Brianna ajoelhou-se ao lado dele e começou a ler, alisando para trás os fios molhados do cabelo e franzindo a testa para decifrar as letras à luz da fogueira. Um pirilampo pousou na camisa de Jamie, brilhando com uma luz verde e fria nas pregas do tecido. Dei-lhe um piparote e ele voou para longe, espiralando acima da fogueira, como uma faúlha descontrolada. Foi uma boa ideia fazer o Roger escrever, disse eu, olhando para o outro lado da fogueira com aprovação. Mal posso esperar para descobrir o que realmente lhe aconteceu. Também eu, concordou Jamie. Apesar de que, com William Buckley Mackenzie desaparecido, o que aconteceu ao Roger Mack talvez não seja tão importante como o que lhe vai acontecer a ele. Eu não tive de perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Mais do que qualquer outra pessoa, ele sabia o que isso significava: ter a nossa vida arrancada de nós e a força necessária para a reconstruir. Estendi a mão para segurar a sua mão direita e ele deixou que eu o fizesse. Sob o manto da escuridão, acariciei-lhe os dedos aleijados, percorrendo as linhas endurecidas das cicatrizes. Então, não importa se descobrires que o teu primo é ou não um assassino cruel? Perguntei descontraidamente, para encobrir a conversa mais séria que se fazia silenciosamente entre as nossas mãos. Ele fez um ruído breve, rouco, que poderia ser uma risada. Os seus dedos curvaram-se sobre os meus, lisos de calosidade, apertando com conhecimento. Ele é um Mackenzie, Sassenach, um Mackenzie de Léor. Os Fraser eram teimosos como rochas, assim me tinham dito. O próprio Jamie tinha descrito os Mackenzie de Léor como sedutores, como cotovias no campo, e ao mesmo tempo astutos como raposas. Isso, sem dúvida, fora verdadeiro no que dizia respeito aos seus tios, Colm e Dougal. eu não ouvira nada que indicasse que a sua mãe, Ellen, tivesse partilhado dessa característica familiar em particular. Mas, por outro lado, Jamie tinha apenas 8 anos quando ela morreu. A sua tia Jocasta não era nenhuma tola, certamente, mas com uma tendência menor para tramar e maquinar do que os seus irmãos, pensava eu. Tu o quê? A exclamação de Brianna atraiu a minha atenção novamente para o outro lado da fogueira. Ela olhava para Roger, as folhas de papel na mão, com uma expressão ao mesmo tempo divertida e consternada no rosto. Eu não podia ver o rosto de Roger, porque ele estava virado para ela. Uma das suas mãos ergueu-se num gesto para que ela falasse baixo. E ele virou a cabeça para a árvore onde os homens estavam sentados a beber, para se certificar de que ninguém ouvira a exclamação dela. Vi um vislumbre da luz da fogueira brilhar nos ossos do seu rosto e então a sua expressão mudou instantaneamente de cautela para horror. Levantou-se de um salto, a boca aberta. Para! Rugiu ele. Foi um grito terrível, alto e rouco, mas com um aterrador tom estrangulado. Um grito forçado, como se tivesse um punho enfiado na boca. Imobilizou todos os que o ouviram, inclusive a Jamie, que abandonara os pirilampos e sorrateiramente voltara a investigar a cafeteira. Ele ergueu os olhos para o pai, a mão a alguns centímetros do metal quente. Então o seu rosto contraiu-se e começou a choramingar com medo. Roger esticou-se por cima das chamas e arrebatou-o. O menino gritou, a espernear e a contorcer-se para se livrar daquele estranho assustador. Bree pegou nele rapidamente, apertando-o contra o peito e enterrando o seu rostinho no ombro. O seu próprio rosto estava lívido de choque. Roger também parecia em choque. Colocou a mão na garganta cuidadosamente, como se não tivesse a certeza de que estava a tocar na sua própria carne. A elevação da cicatriz da corda ainda estava escura sob o seu maxilar. Eu podia vê-la mesmo à luz bruxuleante da fogueira, juntamente com a linha mais pequena, mais nítida, da minha própria incisão. O choque inicial do seu grito desfez-se e os homens aproximaram-se, saindo atabalhoadamente debaixo da árvore. Os Findlay a virem da estrada a correr para se reunirem em redor de Roger, com exclamações de surpresa e felicitações. Roger anuía com a cabeça, deixando que lhe apertassem a mão e lhe dessem palmadas amigáveis nas costas, parecendo que ele preferia realmente estar noutro lugar. Diga mais alguma coisa, instigou Hugh Findlay. Sim, o senhor consegue, acrescentou Ian, com o rosto redondo radiante. Diga, diga, o rato roeu a rolha do rei. Essa sugestão foi posta de parte com gritos de protesto, sendo substituída por uma saraivada de outras propostas animadas. Roger estava a começar a parecer desesperado, com o maxilar cerrado. Jamie e eu levantámo-nos e eu pude ver que Jamie se preparava para intervir de alguma forma. Então, Brianna abriu caminho através da multidão empolgada, com Jamie empoleirado na anca, observando os acontecimentos com intensa desconfiança. Ela segurou a mão de Roger com a mão livre e sorriu-lhe, o sorriso a tremer apenas um pouco dos cantos da boca. Consegues dizer o meu nome? Perguntou ela. O sorriso de Roger correspondeu ao seu. Consegui ouvir o ar raspar na sua garganta quando ele inspirou. Desta vez ele falou suavemente, muito suavemente, mas todos ficaram em silêncio, inclinando-se para a frente para ouvir. foi de um sussurro entrecortado, espesso e doloroso. A primeira sílaba forçada através das suas cordas vocais, marcadas por cicatrizes. O final quase inaudível. Mas ele disse: Brian. E ela irrompeu em lágrimas.